Salvador, gol 1806, posição 3, pronto, puxa, estacionamento. Gol 1806, informo, aeronave da TAM. Vai finalizar o estacionamento do portão 02, à sua direita, após correr de solo para iniciar o seu pushback e acionamento. Gol 1806. Sete bolas, o TAM ingressado no 2, autorizado o estacionamento 1806. 1806, informo, restrição na decolagem. Manterá proa até 3.000 após curvar à direita no perfil da ROM. Se mantém na proa até 3.000 após 3.000 curva à direita para o de ROM, coro 806. 2000 feet, QNH 014. Cleared LSX 3, runway 28, report established. You're down to 2000 and the ILS, did you say X-ray? Decolorado 28, restrito, mantendo pro até 3.000, após curvará à esquerda, no perfil Golem, Rival, até o fixo Eudes. 5.1.7 ao transponder, frequência do controle 1.9.8, torre 1.9.6. Aqui, Vitória, 360, Brice 50, decola 28, mantém o curso da pista até 3.000, curva esquerda, Golem, Rival, Eudes. 5.1.7 o transponder, 19.8 controle, 2.6 torre. Correto, azul 4.0.8.9, portão 9, autorizado, pushback, acionamento, semitaxi. Autorizado, puxa, acionamento, chama ataque, 4.0.8.9. Salvador, tá 3.8.3.4, autorização, Fortaleza. Tá 3.8.3.4, Fortaleza 3.7.0, número 2 para cópia. Informação em curso, Oscar. Oscar. Confirme, Salvador 3234, 3 cortado. A informação em curso é Oscar, será o número 2 para a Copa, então 3834, 370, Fortaleza. Massa, escuta. Mantém o litoral, reporte final da 35.014, nós hoje. 35.014, já estamos aqui aproximando de Itapuã, visual com campo, e autorizado direto para o Pátio do Graé. Frente, Guardião, mantém o litoral, estou com tráfego, decolando a 28. Afirmativo, Matheus Litoral, tráfego decolando. Número 3 para a Copa, confirmando, ali comanda Tuba, terminal de Elche. Para a ilha de comanda Tuba, isso, afirmativo, e alternar Salvador. Sim, gente. Fala Salvador, boa tarde, está passando aqui no Quebec Square. Visual com R2, decolando, da 28. 02 Agiliza autorizado, direto, pátio do Graé, 1014 no ajuste, 210 graus, 89, reporte final. E aí, graças pelas informações, após o passagem da aeronave, direto, pátio do Graé, Guardião 02, graças. Guardião da presença autorizado, o tráfego está acusando 1500. Afirmativo, da presença autorizado, direto à torre 02. 3173 decolado ao 32, controle 19.8, boa viagem. 19.8, boa. Alvorado, transporta 0123, controle 198, 6, copiou aquele que é que serve, vai com 1-0 a bordo. A bordo, mantendo a minha escuta e aguarde para chamar o Matou aí, aquele que é que serve. Tem segura, escuta agora. Salvador, gol 1924, formação África. 1924 para Maceió, número 4 para COP, mantendo a minha escuta e aguarde. Guarda. 340, tá 3173, curvando da presente na prova de gole, confirma? Confirmo. Taxi Gol 1806, 140 a bordo, 2:20, alterna Recife. On final. Avianca 6320, complete final last approach and Connell Tower on frequency 1186. 186, go. Pátio controlado, solo controlado, usa 2. Salvador Tower, Avianca Brasilia 6320 is 10 out on final 28. Carabordo, 4:15, autonomia, alternando Campinas. Roger. Juliette, Alfa, número 2 no ponto de espera da, da Golf. Condulado Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0-4, tem um bom voo. E aí, Juliette, Alfa, número 2 da Golf, 18-6, 2014, agora, obrigado. Serra, na escuta. Serra, na escuta. Modifica a subida para Gole DCT, da 17, direita após Gole DCT. Perfil da Gole DCT 040, Quebec Serra. Gole DCT, pode matar a torre? Agora a torre 1 no decimal 6, o ajuste 10-14, para acionamento taxa decolagem, tem um bom voo. Avianca 6320, Cliff Lander, runway 28, wind is 200 degrees, 7 knots. Avianca Brasilia, 6320, Cliff Lander. Solo, TAM 3566. 3566, aguarde o número 1 para cópias do conexão com o Centro Recife. Ok, pronto pro push, acionamento também. 2, solo 36, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, bom serviço pra torre, boa noite. Correção 1328, confirmando a autorização final do ILS. Copia. Copia. Salvador, Aracaju, 190, Golf 677, decolando 28, curva A. Direita, está restrito inicialmente, mantendo a proa até 3000, após curva A direita, no perfil da Aron Melim. 5120, transponder, controle em 199.8, torre 198.6. Está autorizado Aracaju, 190, decolado 28, curva direita, 3000 primeiro, depois curva direita, Aron, Emin, 5120 e 119.8, controle, 183 a torre. TAM 3566, correto, 01 no portão, chegando para o pushback, acionamento. Está pronto para o posicionamento também. Faltou 1, no TAM 3566, autorizado, sem táxi. Autorizado, sem táxi. Com autorização do gol, Rona 924. Possui mais 2 minutos para cópia, agora o número 2 para cópia, gol no 924. Mandando gol, 1924, pronto no 5, pushback, acionamento. 1806, chama agora a torre, 1908, decimal 6, o ajuste 1094, tem um bom voo. 186, 1094, no ajuste 1806, boa tarde. Azul 4089, chama agora a torre, 1908, decimal 6, ajuste 1094, bom voo. Obrigado, bom dia. 3834, pronto cópia. Você chega. TAM 3834, autorizado, Salvador para Fortaleza, nível 370, Aerovia Alpes, Zulu 19. Decolada 28, mantendo proa, restrito, mantendo proa até 3000, após curvar à direita, no perfil Momo, Frotin, código 5124, frequência do controle em 199 decimal 8 e 2 em 198 decimal 6. 70, peso Lu 19, mantém proa 3000, direita, Momo Sprot 5124, 198, 3834. Reto 04 ao portão, chamando para o push e pega acionamento. Vai chamar. 1924, quanto cópia? Pronto. 1924, Salvador Maceió 350, Aerovia Peruí 58, decola da 28. Restrito mantendo pro até 3000, após curva à direita, no perfil Aron Melim. Código 5125, frequência do controle em 199 decimal 8, é a torre 198 decimal 6. Autorizado, Maceió 350, saída Aroa Melim, Abiuísque 58, decolada 28, pós 3000, curva à direita, 5125, 198, torre 186. Pronto, pushback e saneamento no 5, gol 1924. Em posição, o aeronave do Oxané, que acabou de livrar a pista, vai passar a retaguarda após estar autorizado iniciar no 05, gol 1924. Após a aeronave do Oxané passar a retaguarda. Faz a passagem aí do. Do Oxané está autorizado, gol 1924. Avianca Brasília 6320 is clear of runway 28. Avianca 6320, approve the taxi and Alpha Juliet until gate 09. Alpha Juliet, gate 09. Solo, tá 3834, posicionamento na 4. Ciente, mantém a posição, é o número. Será o próximo setor, a aeronave da companhia já está finalizando o pushback, está 3834. Mantém a posição em aguardo. Francisco. Tráfico Salvador, boa tarde, gol 1600, formação Oscar, autorização Natal. Firme que chamou? É o gol 1600. 1600 Natal. Será coordenado, número 2, para a cópia 370. Perfeito, você escuta, gol 1600. Salve Salvador, boa tarde, o 35489, frente da informação Oscar. Solicita coordenar a vitória da conquista 1-8-0. 3549, vitória da conquista, confirma o nível 1-4 ou 1-8? 1-8. 1-8-0, ciência será coordenada, aguarde. Cópia, número 3 para cópia. Ciência, aguarde, obrigado. 28014, no ajuste, gol 1-8-0-6. Quanto cópia? Afirmativo, pronto para cópia do 3373. Salvador com o Mandatuba, 220. Golf 677, via decolada 28. Está restrito, mantém pro até 3000. Após curvará à esquerda no perfil Goleval. E após direto com o Mandatuba. 5131 na frequência do controle. Correção, é o transponder. 5131 transponder. Controle 199.8, torre 198.6. Autorizado voo 3373 para a ilha de Comandatuba, nível 220 autorizado, saída coral, decolada 28, mantém a proa até 3000 pés, com a primeira curva esquerda. Saída gole, transição oval via golf 677, transponder 5131, controle 1198, torre 118.633. Confirmando, após da restrição, 3 mil pés, com varada esquerda, a gole, eval e após direto com o Mandatuba, então 3373. Portão 1-0, se encontra para o pushback e acionamento. Formará quando pronto, TAN 3373. Solo TAN 3566 para o táxi com 141 a bordo, 2 horas e 37, alternando recife. TAN 3566, táxi autorizado. Índia Alfa mantendo a minha escuta atenta da Golf, quando lá torre 1 no decimal 6, ajusta no 0 no 4, 102 dados, o TAN 3566. Ainda Alfa antes da Golf, lá 118.6, até lá no 6.14, no ajuste. 1924, está autorizado, reporte para o táxi. Seu gol 924, vai reportar para o táxi. Na 3834, após a companhia passar a cauda, está autorizado o pushback e acionamento no portão 04, sempre para o táxi. 3834, quem chama? Salvador, boa tarde, 1394. Salvador, boa tarde, vamos botar aquilo que é Quebec Serra, saída agora, esse bom nível 040. Gole 040, uma sem curso é papá. Afirmativo, aguardando na escuta. 86. 6702, desce 2000 pés, está autorizado final. DNS, reporte localizador. Tudo para 2000, o professor DNS, reporte estabilizado, tá? 02. Embaixo travado. 328, tem livre pouso, pista 28, ajuste agora no 0 no 4. O vento 200 graus com 07 nós, informando os últimos 90 metros, os últimos 90 metros, pista 28, estão fechados. Gente, agora 328. Gonomia 00, copia? Copia, Gonomia 00. Salvador, Natal, 370, autorizado, aerovia UPS 10, decolada 28, restrito inicialmente, mantendo pro até 3 mil pés, após curva à direita, no perfil da Aron, transição Zipar, 5126, é o código, controle em 1998, torre em 1986. Poderia confirmar o controle de saída? Controle em 1998. Nível 370, autorizado Natal, uniforme Zulu 1-0, decola pista 28, mantém a proa para 3 mil pés. Após curva direita, perfil Aron Zipar. Transponde 5126, controle em 1198, gol 1-600. Correto, 06, portão, cheio ponto para o pushback acionamento. Sente, portão 6 para pushback acionamento, gol 1-600. Trip 5489, pronto, cópia. Pronto, C4. Salvador, Conquista, 180 autorizado, rota direta, decolada 28, mantendo pro até 3 mil, após curvará à esquerda, no perfil da Goleval, após direto Conquista, 5141 no transponder, frequência do controle 119.8, torre 118.6. Trip 5489, autorizado, vitória da Conquista, 180, decolando a 28. Até 3 mil, curva esquerda, perfil Goleval, pode direto Conquista, transponda 5149. Torre 186, controle 1980. Correto, trip, remota, sem ponto para o pushback, acionamento. Para sem ponto, 49. Projeção 06, 43, autonomia de 3 horas e 10, altera Salvador. Um nome que chamou, outro nome modulou. 600, projeção 06. Tan 3, correção Gol 1924, está pronto para táxi? Acima, pronto. Acima, os dados? Com 143 a bordo, 3 horas e 10, alternando Salvador. 1924, táxi autorizado, prossegue via primeira direita, Juliette, após Alfa, mantendo a minha escuta atenta da Golf. O ajuste no 0-4, na Golf, torre 1-9-6, tem um bom voo. Juliette Alfa na Golf 18-6-10-14-1924, bom domingo, obrigado. Puxa, sono 06-600. Bom domingo 00, portão 62, autorizado, chame táxi. Chama táxi, 600. Corrigindo 6702 da Webjet, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste 1014. Ativo, aguardando com 1014, 6702. Foram 328, seu solo foi aos 4-6, livre à esquerda, mantém a posição antes da taxiway alfa e chame o solo 121-9. Livrando a pista, vai manter a posição e chamar o solo. 328, obrigado. 1924. Prossigo o táxi até antes da Delta. Vou ingressar na nave da companhia até o pátio 3, ok? Após prossiga até a Golf, após a aeronave da companhia cruzar. Ok, após a passagem está autorizado, gol 1924. 3566, prossegue o táxi com o número 2 no ponto de espera, Juliette, via Índia Alfa, mantendo a minha escuta até antes da Golf. Confirmando, foi pro 3834? Então, tá 3566, tá 3566, autorizado o táxi, prossegue Índia Alfa, mantendo a minha escuta. Livre pouso, pista 28, Webjet 6702. Livre pouso, pista 28, ciente das condições, vai 6702. O táxi via Kilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio 1. Agilizando. Ciente via Kilo, gol 328. Paulo, tá 3834 pro táxi. Tá com 79410, Teresina. Tá 3834, afirmativo. Pode prosseguir via Índia Alfa, mantendo a minha escuta até antes da Golf. Índia Alfa, mantendo a sua escuta até a Golf. 3234. Paulo, T3373, está pronto para pushback, acionamento 110. 3373, aguarde, mantenha a posição. manterá o T3373. Cinco meia meia, tá na escuta? Tranquilo, Quebec Serra, caça área presente, consegui visual 045. Trip 5489 para pushback, estacionamento. 254, o terminal do tipo mantém a posição. Mantém 5489. Para o táxi gol 1600 com 145 a bordo, 3 horas, alterna Maceió. Esse é o TAM Western Gol 1600, prossigo táxi via Juliette Alfa, mantendo minha escuta até antes da Golf. Juliette Alfa, mantém sua escuta antes da Golf, 1600. O Sol teria uma previsão para o gol no 394? Sim, já estou sua autorização, mantendo a minha escuta devido ao congestionamento, mantendo a minha escuta e aguarde sua autorização. Gol no 1394. Ok, senhor, está mantendo a sua escuta. Escuta? 3834, pode prosseguir o táxi? Tá, da Azul? Afirmativo. Sente, mantém um ponto de espera. Tá, mantendo. 328. 328, pode ser o trono. Após o tráfego da companhia passar à frente, prossegue parte 1 no portão 03. Portão 03, bem obrigado. Me chamo Sol 121-9, seu solo foi 51. Eu ativo, via a Delta 6702. Pode chamar agora a torre 112-6, ajusta no 04. 86, gol 1924. 3834. Pode chamar agora a torre 1-6, o ajuste no 0-4, tem um ótimo voo. 86, obrigado, boa tarde. 3-2-3-4. 6702 na Delta, só escuta. 6702, mantenha na Delta, aguarde a cruzamento da aeronave da Bang da Gol à frente, após prossiga quilo, parte 3. Afirmativo, quilo, parte 3, após o cruzamento, 6702. Trip 5489 é o número 2 no setor, a aeronave da aeroporto da TAM, na posição 10 já iniciou. Mantenha na minha escuta e aguarde. Sente, lutando a sua escuta 49. Isso é 28, o azul 4089. Isso, decolagem 28, 4089. Solo Salvador, boa tarde, é Papa Tango, Victor Romeu Alfa. E a linha mantém cabeceira 28. A linha mantém a 283566. E solicita a pista cabeceira 28. Gente, para João Pessoa, não, nível 1-1-0. Afirmo. Gente, mantendo a minha escuta, aguarde número 2 para a cópia. Afirmativo. Gente, gol 924, mantenha o ataque sem Golf. Foi o 3-3-4, chamou atrás do Golf. O ataque na torre autorizou o azul decolar com o Webjet ainda na pista. O gol no Mesa informa que o Webjet já tinha liberado a pista, já estava na posição Delta, ataque sem Delta. Afirmo, mas estava apenas com a roda dianteira em cima da faixa. Sim, sim, é grato. Pode chamar agora a torre 1-2-6, ajusta no 0-4. Oi, também é um bom dia. Luiz Salvador, boa tarde, Azul 4089, passa 1500. Azul 4089, boa tarde, contato radar, saída Gole, suba ao nível 360. Gole 360, 4089. Pode interceptar a saída Gole ou mantém o até 3000? Na presente autorizado, Gole. Gole, 4089. Firme ouvinte para o 6702. Portão 08, porém a nave da TAM, que está aqui a retaguarda do Pátio 1, já vai iniciar o táxi, mantém a posição e aguarde. Mantém a posição na presente. 3566, livre decolagem, pista 28, vento 220 graus com 08 nós. Decolagem, 3566. Professor, onde contaram o nome da TAM, iniciando o táxi? Já vai iniciar o táxi. Condição de agilizar o táxi até o portão 08, web? Afirmativo. Agilize, ingresse, parte 1 do portão 08. Agilizando. Saulo, T3373, está pronto para táxi com 42 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. Queimando 49 a bordo? 42 a bordo, o T3373. 42 a bordo, ciente, estávamos com cautela, observando a nave da WebJet que vai finalizar o estacionamento do portão 08, após, prossegue via Juliette, Alfa na minha escuta até na Golf. O T3373, ajuste no 0 no 4. Afirmativo, atento ao tráfego da WebJet, vai entrar no 08, após livre táxi via Juliette, Alfa, Golf, o T3373, a sua escuta. Decimal 8, após 3 mil pés, curva direita na saída Heron. Ok, ninguém falou isso pra gente. Gente, mantenha pro até 3 mil pés, após curva direita na saída Heron. Ok, pro da pista até 3 mil, depois Heron. 5489, após o TAM, pode ver se é o pushback. Afirmativo, o TAM, o trip 5489, afirmativo. Gente. Falou 55, TAM 3566, 1968 agora. Yes. TAM 3566, passou 2 por 3, pro da pista. 3566, contato radar, da presente voo Aron e subo nível 90. Presente Aron, 190. O 924 ciente, após a decolagem, irá manter pro até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva direita na saída Aron. Sim, é, chegou 1924. Ciente, mantém a posição, guardando. Guardando. TAM 3834 no taxiway Golf, tá ciente após a decolagem, irá manter pro até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva direita na saída Momo. Afirmativo, 3234. Ciente. Patango Juliette Charles Low Controlling. O 1394, copia? Prossiga. Salvador Galeão, 360 autorizado, aerovia Up Zulu 14. Decola da 28. Mantendo pro até 3000. Está restrito, mantendo pro até 3 mil após decolagem. Após curva à esquerda, no perfil da Gole Eval, após seu fixo CRAT, código 5130, frequência do controle 199.8. Controle, boa tarde, é o Papatango Juliette Charles Zulu. Boa tarde, Juliette, Charles Zulu, acione identificação. Quando pronto, desça para o número 1500.